Eu não tenho nenhum interesse em esconder nada de você. Isso nunca fez parte dos meus planos todos estes anos. Tudo que eu vivi me fez aprender, e muito eu aprendi com você. Pois não há nada demais em eu dizer o que eu sinto. Não há nada demais. Eu não escondo, eu não minto. Eu quero viver sob o calor do momento. Eu não tenho nenhum interesse. Isso não faz parte do meu jeito de ser. É de altos e baixos que se faz viver. Agora pensando em tudo que eu vivi, já não tenho mais medo de me arrepender. O orgulho pode ser fatal, feliz todos nós. E não há nada demais em eu ser o que eu sinto. Não há nada demais. Eu não escondo, eu não minto. Eu quero demais. Não escondo, não minto. Eu quero viver sob o calor.